estava toda em festa. O sapo ia se casar com a rã mais linda da floresta, numa noite de luar. Num palco todo cheio de mato, os grilos agitavam o som. Formigas e mosquitos dançavam na maior curtição. Dona Cigarra tão contente com seu camaleão dourado, a cobra toda assanhada queria achar um namorado. Seu jacaré todo elegante tirava onda de bacana, a fim de conquistar a coruja que era cheia da grana. Salamandras e lagartos fizeram uma fofoca geral, disseram que o sapo não era um bicho legal. A rã muito desconfiada sofreu uma decepção, pegou o sapo e a perereca juntos no salão. Que confusão! O sapo pulou, o grilo gritou e a perereca deu no pé. A festa rolou e a turma cantou, escuta só como é que é. O sapo pulou, o grilo gritou e a perereca deu no pé. A festa rolou e a turma cantou, escuta só como é que é. A perereca juntos no salão.